Capta no 95,3 FM para toda São Carlos, a maior cidade pequena do Brasil e toda a sua região. E em www.radio.fiscar.br para todo mundo. Sim, está no ar o braço radiofônico do Ponto de Cultura Independência ou Marte. Ele leu risada, estúdio, coletividade aqui, estúdio bombando mais uma vez. Edição de número 140 aqui, mais um número redondo. Pelas próximas duas horas vocês já sabem que a gente vai mergulhar em todo o universo paralelo da música independente brasileira. E hoje teremos temos muitos convidados hoje, na verdade. Teremos uma transmissão independente com debates. Teremos nossas mentes abduzidas por Panetone. Ao vivo. E já dando risada aqui com a gente pra iniciar o programa Benegão. Bem-vindo aí também, né? Resposta total, tô aqui felizão, já tava aqui do programa de antes. Resposta total, música jamaicana. Bom, minha parada é música jamaicana, rap, música independente, então tô no lugar certo. Tá, vai dormir aqui na rádio hoje. Meu, bem, o Chonete tá por ali. Né? Presença do Bernardo e depois da participação no programa 100, né? As gravações feitas aqui também tem rolado bastante nas datas da discotecagem por aí. E aí já virou um tipo de Bom Filho, a casa torna, né? Mais uma vez, com nós no estúdio aqui. Legal. Muito boa, cara. Essa rádio aqui, eu sou fã mesmo, de verdade. Legal. Legal lembrar também que a gente, o Independência do Mate, além da Rádio Fiscal, né? Da transmissão ao vivo, que é hoje, segunda-feira, 10 e tantinho da noite, né? A galera atrasou um pouco pra liberar nós hoje. Mas tem a reprise também, sábado, 3 da tarde. E além disso, tem a parceria com outras rádios aí, onde o programa é veiculado também. Aí a Web Rádio Fora do Eixo, a Rádio EBTK, a Rádio Rock Alive... E a Rádio Software Livre, aí um salve para todos os companheiros mídia livristas aí. Os ouvintes conectados nas retransmissões. E fora isso também, toda semana, independenciaomarte.blogspot.com, um resumo carinhoso aí, completo de cada edição, né? Com tracklist, o texto comentando tudo e, é claro, ele lá disponível para você baixar e ouvir. É... A gente tá online no MSN. Tá certo. A gente tá online no MSN, já radiofiscar@hotmail.com. É só adicionar a gente, trocar ideia durante todo o programa. E tem o telefone aqui da rádio pra quem estiver ouvindo ao vivo, 33518099. Código de área 016. Salve pros ouvintes, os telespectadores ali da TwitchCam, que agora não dá pra gente ver direito, mas eles devem estar vendo a gente ali também. É, sigam a gente no Twitter, que tá lá o endereço pra quem quiser assistir. Indior Mars é o Twitter aí. Mas seguindo, a gente vai atualizando com todos os blocos aqui. E vamos começar então o primeiro bloquinho de hoje, já aproveitando a presença do Bernardo Benegão aí no estúdio. Vou apresentar o BG, foi ele que trouxe pro Bernardo. É verdade. Terezinho físico. Então, esse CD, pô, acabou de ser lançado agora, Firebug novo. As bandas que eu gosto pra Dedéu aqui do Brasil. Acho que é extrema qualidade. É, produzido por eles, pelo Victor Rice e tal, que é o cara do Dub Side of the Moon, Radio Dread, tudo aquele lance todo. É, e tem participação de uma boa galera aqui. E essa música rolou, Influência Tropical, que vocês abriram o programa. Clássico total. E o disco, pô, tá chegando agora mesmo. Tá quentinho, tá tipo da boca do forno, literalmente. Eles estão aí dia 7 lançando lá em Araraquara. E tá começando com o Rodrigo lá, que é o batera, o cara que resolve os bagulho lá. Faz tudo da banda. Falei, meu irmão, tem que passar lá na rádio, fazer uma sessão. Contando o que era da rádio aqui. outra coisa rolando no BG, bichinho bonitinho comendo um biscoito aqui. Bicoto. Os olhinhos do Ricardo. Bicoto. Vamos subir um pouquinho? Vamos. A galera dá uma sacada. Não vou me perder nunca mais. É uma banda de especialista em rocksteady e ska, né? Tipo, que é uma vertente clássica da música jamaicana. E rock, tipo, ska, tem várias bandas de ska no Brasil, assim, mas um tipo de ska mais de velhão mesmo, mais lentão, são poucas pessoas que fazem, quase ninguém. E rocksteady, então, nem se fala. Então, o Firebug assume uma... Ocupou o lugar, né? É, um lugar, tipo, importante ali. Muito bom. É isso aí. Primeiro bloco da sequência? Vamos começar aí. Várias seleções musicais de altíssima qualidade. O que foi? Nada. Tem mímica, né? Esse jogo de é só pra você falar. Que filme é esse? Bom, vamos começar aqui o primeiro bloco, então. Seleções aí. Começando com o mercado de peixe. um lançamento antigo, como que é essa história, Yasmin? Você que achou? Então... A gente já curte o mercado faz tempo, soube que ele teve um hiato aí, congelaram, foram pra geladeira, agora a rapaziada voltou com som gravado alguns anos atrás, né? É, então, eu não entendi muito bem, mas é o... Eles lançaram um disco agorinha, Territórios Interioranos, e pelo que tem no MySpace, são faixas inéditas que foram gravadas há um tempo atrás, umas raridades que eles não tinham lançado ainda. Mas pelo jeito eles voltaram ativa, tem o disco inteiro pra baixar no Jamendo e no MySpace deles, então se alguém se interessar é só dar uma procurada e a gente vai escutar uma faixa Besouro Negro, que é uma mais maluquinha, assim. É. Quem não sabe, banda que nasceu em Bauru aí, galera, psicodelia rural, elementos eletrônicos, mistura de MC com groove, com música caipira, doideira. É. Bom, na sequência aí, que a gente faz uns bloquinhos lineares ali por causa do som, na sequência, no crescente, explicando para os nossos ouvintes aqui, por que a gente não começou com o bloco do nosso convidado, o primeiro bloco aqui, que a gente vai rolar na sequência, Benegão e os Seletores de Frequência, Proceder é Caminhar, gravado aqui ao vivo no UFSCar. Lembra disso? Lembra? Não lembro, não, minha memória é jamaicana, mas não é tanto. Pelo amor de Deus, não lembro, às vezes ele pediu para me ter, não. É um clássico, isso aí, tipo... Dá um F5 em nós aí, como que tá o disco, tá passando aí e tal. Faltam 5 músicas pra eu fazer o vocal. Já mixamos 7 músicas mixadas já com o Lenza, que é um camarada aqui de São Paulo, que fez as coisas do primeiro disco também da gente. O primeiro disco basicamente foi mixado pelo Instituto e pelo Lenza. O Lenza é o cara que faz o disco da Cell, Curumim, que é esse cara que tipo, é um dos timbristas mais sinistros que eu acho, assim, de produtor de hoje em dia, assim, cara realmente sinistro. E irmãozão. Volta e meia faz nosso PA também, então. E daí a gente fez com ele em São Paulo, mixando, gravamos no Rio de Janeiro com o Pedrinho, que não tá mais na banda, mas tá junto total ali. Tá fazendo rocks, né? Uma banda muito boa, inclusive. Que tá com. Tem uma galera que era dos Seletores, tá? O Muzak, o Pedro Garcia, que era baterista, foram pra essa banda, uma banda de rock, tal, Responsa. E daí a gente tá. Faltam essas cinco faixas pra gravar o vocal, e a ideia é lançar em julho, no máximo, quer dizer, no máximo, a partir de julho. Julho tá aí, Julho tá aí, exatamente. E daí lançar em banca de jornal, numa revista de skate. Com preço de gente, sacou? Daquele jeito? É, o jeito que a gente gosta de fazer mesmo. Então a gente tá buscando isso, os apoios e tal, pra fazer. E que chega no Brasil inteiro. E é clássico, a distribuição de banca é clássico isso. Sacou? Chega no Brasil inteiro em uma semana. Tipo assim, tá de Belém do Pará a Porto Alegre, sacou? É muito melhor do que lá de disco normalmente, assim. Em primeira mão. E daí é isso, daqui a pouco tá chegando aí. 6 anos que o nego tá, tipo, essa lenda. Pelo menos vai se concretizar agora aí. Doido. Antes de 2012. Estamos na sintonia aqui. Bom, na sequência no bloco aqui, mantendo a vibe, tem lançamento, né? O EP novo do Emicida. A gente vai escutar, eu não vejo a hora. É, o EP se chama Sua Mina Escuta Meu Rap, Ouve Meu Rap Também. É, capinha Sua Mina toda. Ouve Meu Rap Também. Capinha temática disso também. É, ele fala sobre amor, né? O EP inteiro é temático mesmo. Uhum. Fala sobre amor. Muito bom. E fechando esse bloco. Fechando esse bloco, o Projota, outro lançamento recente aí, né, Minx? Isso. Achou aí de última hora, tirou do gatilho e... É, do final do ano passado, ele que também começou em batalha de MC, tá, assim como, como Emicida, lançou o primeiro EP o ano passado, finalzinho do ano passado, chamado Carta aos Meus, e a gente vai escutar a faixa Garoa. Tem um trabalho de base bem interessante, assim, classe mesmo, assim, bem classudo, menos groove, mas... Pancada. Bem produzido, assim. Muito bom. Isso daí. Falamos um tantinho já, né? Vamos de som. O pessoal do Blanc já tá chamando o Bernardo pra descer ali pro show de hoje. Vamos que vamos. Começando as sonoridades aqui, Independência ou Marte. Escute diferente. Valeu, Bernardo. Valeu. Quero ver o proceder, tá louco. Ver como é que ficou, nem me lembro disso. We'll be right back. maneiro. Muitas ondas no ar, sabe o que sintonizar, rapá. Pois somos todos seletores de frequência. Que é certo é sem caô. Você tá ligado que esse é o proceder. Aprendizado na pancada ou na base da inteligência. Esse é o caminhar. Essa é a estrada, essa é a ciência. Esse é o proceder. Erro e acerto sem medo, experiência. Esse é o caminhar. Chega junto, seletores de frequência. A informação é o alicerce. Sigo na fé, sigo na prece. Enquanto chega mais um teste, irmão. Agricultura orgânica, agricultura celeste. Enquanto a ignorância cresce, enquanto o gelo se derrete, enquanto a vida se repete, irmão. Você sabe, você tá ligado. Que é certo é sem caô. Manter atento sim, viver com medo não, irmão. Abra sua mente, abra seu pulmão, vai. Esse é o proceder. Esse é o proceder. Esse é o caminhar. Sintonizando ação, mente e coração. Esse é o caminhar. Ative a sua luz e se ilumine na escuridão. A informação é o alicerce. Sigo na fé, sigo na prece. Enquanto chega mais um teste, irmão. Agricultura orgânica, agricultura celeste. Enquanto a ignorância cresce, enquanto o gelo se derrete, enquanto a vida se repete, irmão. Você sabe, você tá ligado. Que é certo é sem caô. Proceder a caminhar. Resposta total. Não vejo a hora de te ver de novo. Só pra sentar, conversar, deixar o tempo passar. Preciso te ver, te contar o que fiz. Enfim, preciso te ter. Vejo a hora de te ver de novo. Só pra sentar, conversar, deixar o tempo passar. Preciso te ver, te contar o que fiz. Enfim, preciso te ter. Eu quero que teu ônibus demore. Quando ele vem, meus olhos ficam como os do UOL. E já fico a preparar qual assunto vou falar. Quando te encontrar, já sabe, na só pra não faltar nada. Além do tempo, destino, faz minutos correrem como Claudinei Quirino. Fala desse livro que cê leu, do filme que cê viu, do lugar que cê já foi, das músicas que curtiu, tudo. Quero seu mundo como lar. Ei, do teu lado sinto que achei meu lugar. Nem direto como Catra, nem meloso como Vando. Tentando te fazer sacar do que eu tô falando. Eu enrolo, eu olho, se pá, sem me entregar, sem estragar. Vou devagar, pique Martinho na ronda sublime. Vai e vem, tipo onda, a la Caymmi. Eu não vejo a hora de te ver de novo. Só pra sentar, conversar, deixar o tempo passar. Preciso te ver, te contar o que fiz. Enfim, preciso te ter. Não vejo a hora de te ver de novo. Só pra sentar, conversar, deixar o tempo passar. Preciso te ver, te contar o que fiz. Enfim, preciso te ter. ter. Quando os pagode mais meloso faz sentido, tá ligada? Tá perdido, lembrou Celi Campelo, estúpido cupido, cantou o caminho inteiro, nem tinha percebido. Cê quer um churros? Um amendoim torrado, feito em pacotinho pros. Sem me precipitar, andando do seu lado, tua boca é tão bonita, eu nem tinha notado. Eu não sei se eu falo tudo e calo, mudo, você ri. E eu temendo perder o que fiz chegar aqui. Aconteça o que aconteça, te vejo e aquele refrão do Skank já não me sai da cabeça. Vamos fugir, enfim, pro outro lugar, que nem o pinguim do Madagascar, tipo Aladdin, Jasmine. Ah, então seu ônibus chega e você vai. Eu vejo a hora de te ver de novo, só pra sentar, conversar, deixar o tempo passar. Preciso te ver, te contar o que fiz, enfim, preciso te ter. Não vejo a hora de te ver de novo, só pra sentar, conversar, deixar o tempo passar. Preciso te ver, te contar o que fiz, enfim, preciso te ter. O valor da verdade entre a cota no malote, o amor, sem se esquecer da guerra pela cor. O fogo se fez, pólvora foi só mais um fator. Canhão não mata, só segue a ordem do atirador. E se quer vir, vem, vai ficar ligeiro com o bagulho. Que os neguinhos tão com sangue no olho, que é como fui. Vão cobrar, vagabundo que chega e não contribui. Vão levar sua prata e sua botinha da Lui Lui. Eu nem tô lá pra ver quem se vê também. Nem vi, nem vi, hein. Partiu pro além, amém, senhor. A cada salmo lido nas casas, aqueça a alma fria de quem hoje criou asa. Salve os irmãos que hoje tão na situação louca e tensa. Respirar na atmosfera densa, embaçado, né? Tive de perto pra observar e saber que é ponto subir o vidro se o farol fechar. Eu não vi ninguém, não ouvi ninguém. Se a garoa vem, é melhor tu se ligar, tranca as janelas, porta, começa a rezar. Porque eu não vi ninguém, não ouvi ninguém. Se a garoa vem, é melhor tu se ligar, tranca as janelas, porta, começa a rezar. No clima frio, as ruas vazias, tensão aumenta. 10 metros na escuridão, dá impressão 40. Quem vem lá? 1, 2, 3, 7, mano, esquisitão, espinha gela. Mas não perco do campo de visão, não vou dar guela. Se eu mexer rápido demais a mão, acende as velas. E chora depois sobre meu caixão, isso é favela. Acelero o passo nessa missão pelas vielas. Me penso quando chegar no portão. Os meninos tão na missão, acena pra mim. Vão ouvindo facção, no som louco do golzinho. Que Deus abençoe então o rolê dos menino bom. Que volte pra casa sem ter sangue nos moletons. Já vi que os neguinho não quer só poder viver, quer ter poder de ter tudo que tem na TV, tudo que os bacana tem. Sei que os menino quer mulher, não te carrega, mas carro leva mulher. E o problema das quebradas se resume a dinheiro e calcinha. Tá osso, eu dou valor pro meu pescoço. E o que acontece ali, morre ali. 2 dias vivendo aqui, tu fica cego ou aprende a mentir. Eu não vi. Se a garoa vem, é melhor tu se ligar, tranca as janelas, porta, começa a rezar. Porque eu não ouvi ninguém, não ouvi ninguém. Se a garoa vem, é melhor tu se ligar, tranca as janelas, porta, começa a rezar. Aqui é foda, não poder dar boi pra nada. Gelar com o Opala filmado, com uma blazer apagada. Isso é tipo as trevas, tio. Tu quer correr, tu quer gritar, tu quer tirar o demônio de trás do ser. Quer viver um dia mais, e sabe que alguém vai ser pego. É só torcer pra ser quem vai na frente ou vem atrás. Igual um boi entregue pras piranha, pra escapar no meio do rebanho, fi, cê tem que ter as manhas. Tantas noites nesse lugar, mó treta acostumar, que chance de nem ter mais com que se acostumar. Se não aguenta, então nem me acompanhe. Aqui eu tô confia em arma, ou confia na benção da sua mãe. E a garoa cai fina, vou de cabeça baixa, vou dobrar nas esquinas. Duvido que me acha, se não for daqui então. É triste pra eu te falar, mas ou tu paga teu perdão, ou aprende como rezar. Eu não tô no mundo pra julgar, se no fundo tá certo os irmãos em matar. Mas aí, não fiz as regras não. Os irmãos derrama sangue, o tempo limpa a mente, a chuva limpa o chão. Independência, ou morte! Ei, ei, só um teste. Independência ou Marte, de volta, primeiro bloco de seleções sonoras, com a presença ilustre de Benegão, conferindo aqui a versão gravada nos estúdios de Proceder é Caminhar. Antes teve Mercado de Peixe, ouvimos também MC e Projota, abrindo a noite no alto astral do hip hop. Astral da Paz e Amor, Groove, MCs, muita descontração nos estúdios, transmitindo ao vivo também na Twitchcam, salve aí pra todos os rapazotes e menininhas que estão aí acompanhando a gente. Bom, vamos dar sequência aqui, muita coisa pra acontecer por hoje ainda. O segundo bloco contemplando aí as pesquisas musicais, andanças virtuais, essa coisa toda. Traz aí um bloco, mais uma vez, de meninas, mulheres, chicas. Aí um bloco que a gente sempre gosta de fazer. Cantoras femininas que, sei lá, representando em diversos estilos diferentes e tal. A gente começa com o Axial, projeto que já passou por aqui. Nossa, faz um tempinho já, né? Faz uns 2 anos pra mais, né? Por aí, né? Foi nos primórdios do Passou Por Aqui. Primórdios do Passou Por Aqui, a Sandra Ximenes. Ai, a Sandra Ximenes. Trocou uma ideia com a gente sobre composição, criação, ai, pesquisas, Deus, musicais. Foi tão legal. Eles têm um trabalho muito, muito doido de pesquisas de música regional do mundo, assim, de vários lugares diferentes. E agora estão prestes a lançar o próximo disco, né? Já faz um tempo que eles estão anunciando que vão lançar o próximo disco. Só que enquanto isso não aconteceu, eles... Vazou. Na verdade foi um clipe, deixaram pra download também a música, que é o Beijo de Yara, uma música de Kiko Dinucci, na verdade, que ela regravou aí no formato axial, né? Misturando... elementos eletrônicos, eletroacústicos, som de pedrinha. É, aquela onda toda ali. Tem um clipe também bem futurista, assim, tal, na internet, pra quem quiser assistir. E é essa música que abre esse bloco feminino aqui. Axial Virtual, né? .com.br, .net. Procura Axial Virtual na internet, o belo site do Projeto Axial. Eles põem tudo pra baixar lá, é bem legal, né? Eles têm até uma frase, né? Download, como que é? Download de música não é pirataria, é cultura livre, né? Aquela... roube o que for útil, a vida é um sample. Aliás, a gente fez isso aqui, não precisa explicar muito, mas a gente... Você roubou o que foi útil hoje. É, a galera disponibiliza. vamos avançar. Caralho, Polícia Federal. Bom, vamos na... Bom, na sequência desse bloco de meninas aqui... A gente separou a baiana Marcela Belas, que lançou... Hã? Nada. Marcela Belas. Tá mais? É, Marcela Belas. Tá querendo me confundir? Sabela Lebas, vai. A Marcela mesmo. Marcela Belas, ela lançou ano passado o disco Será que o Caetano vai gostar? Vocês ensaiaram essa? A gente ensaiou. Ficou boa. Bom, aí lógico que tem uma referência aí ao Tropicália das antigas, uma reflexão também sobre o papel da arte, papel da nova MPB, isso tudo e tal. A gente vai escutar Crimes do Amor aí, uma música bem... Qual a sua opinião sobre essa música mesmo? Mas... Continuando, a gente escuta um lançamento bem... bem quentinho, que acabou de sair. É, disco novo da Cybele. Cybele que tá em Londres, né? Pra variar. Nossa. Pra variar, não. Tá assim, ficou mesmo. Foi, ficou. É, tá saindo o terceiro disco dela, The Las Venus Resort Palace. E é por uma... Hotel. Por uma editora belga chamada Cramed Discs. É bem conhecida até bem essa conhecido. Editora. Já lançou vários brasileiros. É, adora. E como em todos os discos dela, ela inventou toda uma historinha, a Cybele, pra poder conceituar o disco em algum sentido. Agora ela inventou um alter ego chamado Sonia Calecalon, que é dona de cantora de um cabaré que escapou ao fim do mundo, onde prevalece tudo aquilo que habitualmente se considera fora de moda, kitsch e vulgar. Doideira. Fino, ela faz, hein? Todo Fino. Um trabalho visual, de figurino e de show. Quase o disco inteiro é em inglês, mas tem duas faixas em português. Ela ainda sabe falar português. Ela ainda sabe falar português, é mais legal, as músicas em português são mais interessantes. A gente vai escutar Sapato Azul. Doideira. E pra finalizar, a gente tem a Andrea Dias, aí que a gente já rolou em diversos momentos, já fez parte do Dona Zica. O que mais que ela fez parte? Lançou o primeiro disco dela, né? O volume 1, de primeiro disco solo, em 2007. Era na minha época. Rolava na programação aqui da Rádio Fiscal. 3 anos atrás, quando o Felipe era lutador. E agora esse disco é novo, não é isso? Esse disco é novo, volume 2. Ainda não tá totalmente lançado na internet. Saiu meio que um preview de 4 faixas. Aí a gente selecionou, é sagaz, né? Cadência, mas rápido, né? Rápido. Beleza. Tanto som. Vamos de som aqui, Independência Mar 140. Bode de ticas, mulherzinhas, cantando. Legal. Escute diferente. Escute diferente. Vamos fumar.

Desesperadamente, incessantemente. Os pés variando, um depois do outro, andando, andando, andando, andando. Num processo automático, absorto, meio torto. Num passo rápido, pisando em falso, andando, andando, andando, andando, andando. Alternadamente, incessantemente, os pés variando, um depois do outro, andando, andando, andando, andando. Num processo automático, absorto, meio torto, num passo rápido, pisando em falso, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando. Ia na cadência da decadência, ia na cadência da decadência, ia na cadência da decadência, ia na cadência. Cadê, cadê, cadê, cadê Clemência? Aquela menina que saiu pra bater sola e não voltou, virou na carência, perdeu o compasso, a fé, a crença. Independência! Ou morte! Yo! Vira! Ha! Yeah! Oh, vira pra nós a câmera ali, Panetone. Vocês já ouviram? Puta, era surpresa que o Panetone ia estar aqui. Ah. Ia ficar aquele mistério se ele ia colar ou não, se ele tava bêbado ou não. Não, vai. Isso aí, Independência ou Marte aqui de volta. Esse bloquinho de ticas, garotinhas, menininhas cantando, muito legal, né? Muito gostoso. Terminamos com Andréa Dias, com Cadência. Antes teve a Cibele, com o incrível Sapato Azul. Antes a Marcela Belas, com Crimes do Amor. E começamos com Sandra Chimenez, do Projeto Axial, com um Beijo da Yara. Axial, pra quem axial, não pegou. Axial, axial. Depois Sandra Chimenez. Desculpa minha risada. Não consegui. A galera seguir. Só ri, velho. É. Bom, o Panetone tá aqui no estúdio armando a brincadeira. Dá um oi pro pessoal não achar que a gente tá mentindo. Só pra, conservar, pra tipo, garantir os ouvintes. Você tá tudo chegando. Tudo bem, pessoal. Estou aqui montando uns brinquedos. Olha que blasé. Estou aqui montando. Ontem estava na Tchecoslováquia e hoje estou. Vai dizer que vai tocar. Depois não vou tocar nada hoje não, hein. Você ontem estava na Ucrânia, agora em São Carlos. Tá só armando o circo. O final do programa vai ter um momento abdução aqui. Com os brinquedinhos de Panetone. Mas por enquanto tem mais som aqui, tem mais um bloco que a gente preparou, que a gente começou a montar, olhou pra cá, olhou pra lá, quando viu, montou um bloco praticamente só, né, com artistas da Ambulante Discos, aí um selo super importante de São Paulo, né, um selo estúdio super importante de São Paulo, que já passou aqui, já foi brado retumbante aqui nos idos anos de 2007. É. Me lembro com muito carinho dessa entrevista com o Beto Vilares, né? Quando ele participou aqui. Serenidade, tranquilidade, conhecimento musical. Ele tinha gravado o disco com o Siba na época, contou todos os melindres ali, foi bem bacana. É, a galera da Ambulantes tem uma carreira grande, assim, né? Desde antes até de ter Ambulantes Discos, a galera já tem um trabalho muito forte com trilha sonora, principalmente, tanto de cinema quanto de séries de televisão, outras coisas assim. E aqui nesse bloco a gente separou aí alguns sons, não tão novos, na verdade, mas... Não tão velhos. Não tão velhos. Ou seja, ninguém conhece, na verdade, a gente Acho levando. Que são novos, acho são que novos. São novos. É, tem um quê de... De novidade. De novidade. Bom, vamos começando com o Rodrigo Campos, então. Rodrigo Campos, em parceria com a Luísa Maita, Os Olhos Dela, essa música que é do disco lançado ano passado, São Mateus Não É Um Lugar Assim Tão Longe. Esse disco que tá dentro dessa ceninha do novo samba paulistano, ele junto com o Kiko Dinucci e o Rômulo Frois. É, ele é marido da Luísa Maita, né? Dá vontade de falar Malta toda vez. Marido ou namorado, sei lá, e ela participa de várias... Tem um rolo, várias... várias músicas. Se não tinha, agora vai ter. E o Curumim também participa de algumas faixas do disco. E é isso aí. A gente vai escutar Os Olhos Dela. Você falou no Curumim, né? Artista que tem uma relação forte com o pessoal. A Cel também é uma artista que tem relação forte com o pessoal da Ambulantes e tal. E os dois, relação na verdade... Relação forte significa... É, Ambulante. Musical. Com o Ambulante. Com o Ambulante disso. A Céu e o Curumim participam na próxima música que a gente vai escutar. Céu e Curumim, cara. Que é do Antônio Pinto. A música chama Corpo Fechado. É, na verdade, a música é a faixa inteira, mas tem uns trechos dela que são utilizados no Cidade dos Homens, um longa-metragem lançado ano retrasado, ano passado, se não me engano. Mas a música é bem legal, aí, bem, de certa forma, meio xamânica. Aí. Ah, sei lá, tem toda uma poesia bem própria aí. Do Antônio Pinto, que é um dos maiores trilheiros aí do cinema nacional. Aí, procure. Que sal maior. Junto com o Marco Antônio Guimarães, talvez. O Abujam. Vários caras, né? Procura lá pra ter noção do naipe dos filmes que o cara fez lá. Até vários filmes na gringa também ele já fez. Hoje em dia ele trabalha com o projeto Pequeno Cidadão lá, vocês lembram? Escolha Infantil, legal pra caramba. E pra finalizar, o que a gente tem pra finalizar? Beto Vilares. O chefe da casa. O chefe da casa. O Antônio e o Beto são os chefes. Não, mas o Beto, né? É o chefe mesmo. Eu sinto isso. Bom, o Beto Vilares conversou com a gente da outra vez aqui. Ele produz, na verdade, bastante discos. Lançou o Incríveis Lugares... Excelentes Lugares Bonitos em 2003. A gente já rolou alguns sons aqui e tal. E, na verdade, essa música que a gente achou, chamada Casa de Caboclo, tá lá no site deles pra baixar, por exemplo, tal. Não foi lançado em disco, mas ele usa em shows, quando faz shows. O site tá meio desatualizado, lá tem dizendo que os projetos por vir é o segundo disco da Cell e o segundo disco do Beto Vilares, que é previsto para o começo de 2009. Então, tá um pouquinho começo atrasado. Começo de 2009? Nossa. Bom, ou então ele tá escondendo todo mundo aqui. Mas de qualquer forma, a gente vai escutar Casa de Caboclo, uma música bem legal também aqui pra... Esse bloquinho mais curto, mas... É, brasileirinho, né? Esse bloco, bem brasileiro. Brasileirinho. O programa todo tá... Pegou? O programa todo tá bem brazuca, mas se preparem que no final vai ter... O programa todo, o projeto é brazuca, velho. Nunca tocou um som de gringo aqui. Ai, meu Deus do céu. Desliga o microfone, a gente vai conversar disso agora. Vamos Escute de som. Escute diferente, né? Depois dessa... Thank you. frente pedi um café. Segunda-feira suspirou quando lembrou da moça atrás daquela. Cancela os olhos dela. Quem já passou, vê no céu quem vai voando, fica quieto, fica mudo. Vê no céu quem vai voando, fica quieto, fica mudo. Quando vai, já vai voltando, seu silêncio é um escudo. Quando vai, já vai voltando, seu silêncio é um escudo. E o mato seu reboco, seu jardim é mandioca, pé de fruta, pé de coco. Seu jardim é mandioca, pé de fruta, pé de coco. Casa de caboclo, casa de caboclo. Casa de caboclo, casa de caboclo. Thank you. casa de caboclo, tem o céu como telhado, seu tapete é chão pisado e o mato seu reboco. Seu tapete é chão pisado e o mato seu reboco. Seu jardim é mandioca, pé de fruta, pé de coco. Seu jardim é mandioca, pé de fruta, pé de coco. Casa de caboclo, casa de caboclo, casa de caboclo. Casa de caboclo. Acho que eu tô deitado ali, ó. Mano, seriedade o programa, vai. O pessoal fica fazendo gracinha pra câmera e esquece que a gente tá no rádio aqui. Independência ou Marte, voltando nesse bloco, com artistas da Ambulante Discos. Ambulante. A gente mudou um pouquinho a ordem, né, que a gente tinha anunciado. A gente acabou ouvindo, por fim, o Antônio Pinto, com a participação da Céu e do Curumim, com o Corpo Fechado, antes Beto Vilares, Casa de Caboclo, e abrindo ainda o bloco, Rodrigo Campos e Luísa Maita, com Os Olhos Dela. Nunca mais vamos fazer programa em três, a gente não consegue falar nada. Ou só vamos fazer programa em três. Ah. Aí não dá pra prometer, né? Ah, né? Bom... Muita descontração nos estúdios, três blocos de pesquisa musical, seriedade, galera, vamos que vamos. Temos uma transmissão independente aqui na manga, realizada aí há cerca de um mês atrás, na passagem de uma tour fora do eixo aqui por São Carlos. Com vocês agora, direto de Sergipe para São Carlos, The Badios. Transmissão independente. Transmissões independentes. Take my dream. I don't care about fame. I play my guitar now, sing a black man's song, read a Grim Good magazine. Nobody talking to me. French countries and forgotten lands. I can hear like a prize from baby the music of black men. There's a fruit. Did you see the jaw hurt? Screaming germ, that's alright. The blind wheel is on the corners. All day, all night. Transmissões independentes. É isso aí, Rádio Fiscar, mais uma transmissão independente de volta aqui nos estúdios com os Badios. Júlio, Henrique, boa noite. Boa noite, cara. Da hora. Legal, né? Eu anunciei aí, né? A gente, quem acompanha o programa, né, vem vendo aí a diversidade, né, das bandas que a gente vem trazendo aqui, cada uma chegando de um canto, cada uma chegando com uma história pra contar. E vocês estão aí com, né, fazendo essa descida pro sul, como você mesmo fala, pra dar uma... matar vários coelhos com uma cajadada só aí. Conta pro pessoal como é que foi essa vinda aqui. Ah, então, começou a planejar essa viagem, partiu mais na necessidade de gravar o disco. E aí a gente começou a fechar algumas datas aqui para que pudesse aproveitar bastante, né, essa vinda para cá, já que a gente vem se bancando, né? A gente vem juntando os cachezinhos que a gente vai ganhando lá na cidade e tal. E para valer a pena, né, essa viagem e aproveitar, a gente veio para São Paulo no intuito de gravar, fazer uma turnê e ainda gravar um clipe lá com um amigo da gente chamado Rafael Costello. Uhum. E tá valendo muito a pena, né, velho, esse investimento, essa força que a gente tá fazendo, essa correria. E, velho, e agradecer a toda essa galera que tá dando essa força, né, vocês aí, velho, que deu a maior força para convidando a gente pra rádio, que é muito decente, achei muito massa, gostei pra caramba. Legal. É massa, acho que pra gente contextualizar os ouvintes, que a ponte, né, inicial surgiu com o Kik, né, lá de... O Kik Brown, velho. Kik Ele Brown. Foi o grande figura, foi o grande responsável pra essa turnê, na verdade, velho. A gente, ele, eu já tinha fechado uma data, na verdade, e eles pediam ajuda pra ele, aí ele já chegou com umas três já fechadas, e daqui a pouco foi surgindo outro e outro. Porra, cara, a salvação, né, velho? Deus kick, né? Massa. É, legal isso, que aí também, né, já grava o disco, o show já vai engordando na estrada e... Pô, cara, e a gravação, a gente fez a gravação, né, agora semana passada, e foi aquela correria, né, velho, a gente chegou na terça, dormiu e já se acordou pra ir pro estúdio e madeira, né, cara, era mais de 12 horas por dia, assim, mas foi mais por esse tempo que a gente tinha curto, né, e pra valer a pena toda essa viagem, né, cara, acho que foi muito intensivo, mas foi muito proveitoso e rendeu... Assim, um material bem bacana pra gente. Massa. Bom, vamos aproveitar aqui e voltar pro rock. Com qual que a gente abriu aqui? Então, todas as músicas novas, né, que a gente ouviu hoje. A gente tocou a música Em Outras, que é uma música que vai sair no disco ainda e tal. A gente tá apresentando muito ela ao vivo. E já anuncia mais duas coladas aí pra gente ouvir na sequência. A gente vai tocar também Black Man Song, que é a música que é do nosso EP Hard Times, que a gente lançou em 2009. E em sequência a gente vai tocar Ossigana, também, que é do Hard Times, do nosso EP. Maravilha. Daqui a pouco a gente volta conversando mais. Esse é o programa Independência on Marte. Mais uma transmissão independente com os Bádios. Escute diferente. Transmissão independente. Oh my. Independência. Ah, Sonzeira ao vivo, Rádio Fiscar, programa Independência ou Marte, mais uma, né, mais um heróico episódio da saga das transmissões independentes, sempre recebendo as bandas aqui ao vivo, lançando as coletâneas de ano em ano. Vocês vão estar aí na que vai ser lançada em 2011, né, se tudo der certo. Massa mesmo, velho. Legal que... A gente é bem decente, muito legal. A viagem já fala. Acho que pra continuar nosso papo aqui, cara, pra fazer disso também um momento de troca de informações e tecnologias, né? Vocês estão vindo pra cá, rodando o estado, sacando as diferentes cenas das diferentes cidades. Então, dá uma contada pra gente aqui como é que tá pra fazer o corre da música ali em Sergipe. Aproveita pra citar os nomes de umas bandas da cena, dos amigos, pra galera que se interessar mais também e dando uma pesquisada. Ah, Sergipe é um estado... por mais que seja pequeno, mas é muito rico em bandas, saca? Eu acho que lá tem bandas de qualidade altíssima. Pô, acho que algumas referências assim, que eu posso citar, como o Snooze, que é bem rodada, assim, a Carne Crua, que já é uma coisa diferente lá, já hardcore. A Plástico Lunar, que eu acabei tocando, tô tocando com os caras também, já tem uns 3 anos. E tem uma porrada de banda nova surgindo, saca? Cabedal. Tem a Anéis de Vento, que é a banda que Gabriel também toca. Pô, a Elisa, a Nantes, que são bandas que estão produzindo, estão correndo atrás da que as coisas aconteçam. E lá a gente tá meio se fortalecendo com o surgimento do coletivo de lá, né, cara? Uhum. Que tá também filiado a Fora do Eixo, tá junto com a Fora do Eixo. Então, as coisas estão começando a criar uma estrutura, né? A galera já começou a enxergar que lá a gente não vai precisar depender de produtor para poder fazer um festival, e sim a gente vai poder fazer o nosso festival, tá ligado? Uhum. Então, eu acho que as coisas estão melhorando bastante, eu acho que a perspectiva está cada vez melhor, saca? E essa vinda para o Sul, velho, foi mais uma forma de expandir, né, público e nosso material, que a gente tá muito preso lá no Nordeste, né? Uhum. E a gente tem muita coisa já acumulada, que ainda não divulgou bastante, e a necessidade de estar mostrando isso para novos... regiões diferentes, público diferente, é buscar também, pô, festivais, selos, né, cara? Não adianta você estar parado lá e esperar cair do céu um convite para tocar no festival, por exemplo, né? Então, essa circulação que a gente procurou foi mais em busca de uma visibilidade melhor e, sabe, mostrar as caras mesmo, saca? Legal. Não, muito massa. Vamos curtir mais um som, a gente volta para se despedir ainda aqui. Qual que a gente ouve agora? Pô, a gente vai tocar agora Hard Times. É um blues aí que a gente fez, uma versão mais elétrica, né? No disco ela é bem acústica, viola e bateria. Mas a gente vai fazer uma versão mais puxada pro rock, né? Mais legal. Elétrico aí. Hard Times, a faixa título, né? Do EP, o Hard Times. Maravilha. Vamos de som, transmissão independente, Bádios ao vivo aqui na Rádio UFSCar. Escute diferente. Transmissão independente. Eu vou te perder. Estava tão alto, somado a você, numa boa. Me resta falar boa viagem até outra vez. O tempo tão curto, o azar me consome. Pessoas, eu vou com você. Eu vou com você. Vou com você. Eu vou com você. Independente. Ah, é, isso aí. Tudo que é bom dura pouco, na verdade. Chegando ao fim aqui de nossa transmissão independente do programa de hoje. Algumas curiosidades finais, né, antes da gente terminar. Um papo que, né, que acaba sempre rolando aqui, né, nas entrevistas e tal, é a questão das influências, né, da banda. E aí me surgiu uma coisa que, né, tem esse lance do rock, de garagem, né, uma influência clara do blues, e aí o nome da banda, né, Bádios, né, a figura do Bádio ali, aquele lance da desgraça, da tristeza, né, e metáforas de futebol, como é que é isso aí? O nome da banda... Vem daí? Não vem do futebol, não. Existe uma figura lá em São Cristóvão, né, que eu moro em São Cristóvão, que é o interior lá de Sergipe, e ele era uma figura bem doidão, né, cara? Andava com viola nas costas e cheio de cipó nas pernas, bem riponga. Uhum. E desde minha infância, eu fui notando essa figura passeando lá, e o nome dele era Bádio. E quando a gente tava montando a banda, cara, a gente tava querendo citar alguma coisa muito local ali, né, sim, velho? E surgiu o nome mais em homenagem à figura, saca? Entendi. Ele era músico e ele ficou pirado por frustração e tudo mais. Então tem uma ligação, né? Uhum. Da música com o personagem dele, né, cara? Saquei. E eu acho que ele influencia tanto pra o nome da banda como pra algumas letras também, saca? Legal, é um cara que tá lá até hoje ali, você... Ele é um cara mais pacato agora, mais quieto, né? Uhum. Porque é sedado, né, cara? Ele passou por altas crises, foi internado e tudo mais, e hoje em dia ele vive sedado lá na casa dele. Tá. Mas certo. Sempre troco ideia com ele lá, cara. Massa, um salve pro Bádio aí, é isso aí. Que ele merece. Foi evocado aqui, né, a partir da curiosidade, desmistificando o nome também, bacana. Vamos divulgar, né, o MySpace, esse momento quase que de protocolo radiofônico aqui, mas... Tem bastante coisa lá, né? Bastante material de vocês para baixar. O MySpace é o nosso canal, cara, porque lá a gente dispõe de links para baixar o nosso EP, nossa demo, tem a agenda de show, tem alguns vídeos já anexados, tá ligado? Fotos, a gente faz questão de sempre tá colocando álbuns de nosso rolê aí, pelo turnê ou showzinho. Uhum. Então é lá que a gente tá atualizando tudo. E também é o endereço, falar o endereço, né? É o myspace.com / Bajos. Com dois G's. É, né? Bajos com dois G's. Maravilha. E tem o Fotolog também, que a gente sempre tá fazendo atualização, né? Que é o fotolog.com /D_ Bajos. Com dois G's também. Maravilha. Galera, valeu demais aí. Eu que agradeço, cara. A saga aqui, a participação com a gente. A gente guardou mais uma, né, pra se despedir com música. A gente vai tocar uma das antigas aí, Aqui Vou Eu, que faz parte da nossa demo aí, 2006. Maravilha. Pra encerrar essa transmissão independente, Bajos, aqui na Rádio Fiscar. Até valeu, a próxima, galera. Valeu. É nóis. Curte diferente. Yeah, DeBajos, aqui, transmissão independente. Alto Astral, Paz e Amor. Diretamente de onde, Paz Felipe? E Amor. São Cristóvão, interior de Sergipe. Tá lá. Legal. Bajos, prestar atenção, não é por causa do jogador de futebol, não, né? Tudo que é bom dura pouco. É, durou. Bom, legal, né? A galera passou um tempão aqui atrás, deixou registrado a sessão, fizemos aqui ao vivo o programa hoje, que já teve várias coisas bem legais, tava várias especial participações. O programa hoje, cara. Tava, né? Tava. Como que, é verdade. Como que... Ah, ó. Oh. Ai, caralho. O que é isso, velho? O que é isso? Nossa, tá dando. Meu Deus. Ai, o que é isso? Caralho. Ai, ai. Tudo bem, hein? Panetone está escutando a gente? Pelo jeito não. Tem um doido aqui no estúdio. Quem tá vendo pela Twitchcam, aliás, ouvintes que estão escutando aí, do ao vivo, né? Da reprise não tem câmera, né? Pode ver. Horário de Brasil. Bom, ó, como o programa... Nossa senhora, eu não... Bom, fazendo jus aqui ao vivo ao nosso tradicional final experimental, só pros guerreiros de segunda noite. Momento abdução. Estamos aqui com... É uma transmissão independente isso aqui, né? É, uma transmissão. Banda ao vivo nos estúdios da Rádio UFSCar, Panetone. É, o Cristiano Rosa Panetone, com o projeto Panetone aí, um grande exponente brasileiro da Circuit Banding, da ressignificação dos hardwares, dos circuitos elétricos, das sonoridades do planeta Terra. Seria ele um guerrilheiro do hardware aberto? Seria. Tô fechado aqui, não tô? Tá aberto. Oi. Oi. Você fala português? Claro. Claro? Claro, guri. Bárbaro. Ah, vai dizer. Bom, eu acho que como é um programa numa rádio educativa, né, a gente tem essa preocupação. Preocupação, informação, assim, pra galera... Opa. Nível de psicodelia, de xamanismo analógico. As sucesso! Vimos agora com Só sucesso. Só sucesso. Felício Marti com Panetone. Uou. Aqui. Como é o nome dessa música mesmo? Como é o nome dessa música mesmo? Bem FM. Super radiofônico. Super político, sabe? Super político. Estamos aqui com a face do mal do Kraftwerk. Hablas português? Sim. Bom, acho que nem tem muito o que falar, cara. Bom, a gente já tinha rolado o Panetone aqui um tempão atrás, na época do contato. O cara viciou em São Carlos e tá vindo aqui abduzir a gente aí. Bom, aí é isso, né, pessoal? A gente. É bom virar ponto. Loucura! Loucura! Meu Deus! E isso daí, fiquem ligados que. Bom, acho que é legal dar um serviço aí, um informe pra quem tá ouvindo o programa. Ao vivo? Ao vivo aqui. Procurar. Pode mandar pro e-mail do programa independenciomate@gmail.com se quiser fazer a oficina aí. Do Cristiano Rosa Panetone, que vai acontecer terça-feira e quarta-feira aqui em São Carlos, Oficina Express aí, montando pedais, abrindo hardwares, modificando pensamentos. É isso mesmo, cara. É isso aí. Vai ser realizado segunda-feira, a partir das 14h, lá na sede no Massa Coletivo, e quarta-feira aqui no UFSCar. No Lab. Então, no Lab, manda seu e-mail para independenciomate@gmail.com falando: eu adoro ser abduzido. Eu adoro ser abduzido. independenciomate@gmail.com e você faz a oficina com Cristiano Rosa, o Panetone, só sucesso. Beleza. É isso daí, quem ouviu, quiser fazer parte da oficina, quiser fazer essas brincadeiras. Bom. E hoje o que é que tem? Hoje o que é que tem? Mais brincadeira. Benegão está em São Carlos, se apresentando com o Ganja Groove, sistema de som. Você que está escutando ao vivo aí, cola pra lá, né? Se não foi abduzido, se não tá zumbi agora, cola pra lá agora. Está escutando um programa ao vivo. Daqui a pouco, Benegão, aqui em São Carlos. Imperdível. Vamos despedir dos ouvintes e brincar mais aqui? Vamos. Acho que essa é a missão. É a hora. Semana que vem tem mais. Valeu geral, todo mundo aí que se comunicou com a gente de alguma forma. Valeu geral. Independenciomate.blogspot.com, o programa na íntegra pra baixar. Informações, links, piadas digitais. É isso daí. Semana que vem tem mais. Procura aí MySpace e todos os outros Twitters. Fotolog a gente não tem. Fotolog não. Fotolog. Bom, valeu. Que 2005 de você. É nóis. Tchau. Falou. Tchau. Ai, caralho. Escute diferente. Você é bruta, derretendo de novo. We'll be right back.